Sessão 13 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. Sessão 13. Torre Ignota, de Ronald de Carvalho. Da sombra se ergue e não demora nas mãos que a cingem desejosas. O ar a fascina, sempre e agora, e as linhas lava luminosas. O talhe inquieta a luz. Por fora, sonham quimeras dolorosas, e não floresce na haste da hora nem a volúpia de outras rosas. Só de ser única levanta como um sorriso a pedraria que o som dos bronzes acalanta. Da sombra se ergue para a glória, e a mão que a esflora é a argila fria, num voo branco de memória. Fim da sessão 13.